Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo começando na sua quarta-feira. Hoje, quarta-feira, dia 20 de julho do ano de 2016. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É um prazer enorme. Sou Silvio Ferraz e vou te fazer companhia com uma hora de sucessos. O melhor do sertanejo você só ouve aqui na sua rádio preferida. Com certeza, meu amigo, minha amiga. Olha que maravilha, uma quarta-feira, meiozinho de semana. Quero mandar aquele abraço especial pra todo mundo aí que tá curtindo a gente, você na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na internet, aonde você estiver ouvindo Central de Sertanejo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom, gente? Maiara e Maraísa amanhecem no palco durante o encerramento do 26º Rodeio de Sertãozinho. Olha que bacana, hein? Já havia amanhecido e o público lotava a arena no último show da noite. Maiara e Maraísa fecharam com gás total e marcaram o encerramento da 26ª edição do Rodeio de Sertãozinho no último sábado, dia 16. As gêmeas do sertanejo são um sucesso em todo o Brasil, com a música 10%, Caso Indefinido, gravado junto com Cristiano Araújo, e Prisão Sem Grade e É Rolo também. Fecharam aí com grande estilo essa festa de peão tradicional na região, né? A noite fria, com temperatura de 15 graus, deixou a galera aí num clima super romântico, super bacana, né? E pra começar o nosso programa, então, tá chegando elas aí, Maiara e Maraísa. Elas que fecharam o 26º Rodeio de Sertãozinho, né? Que maravilha, gente. E vamos aí, abrindo a nossa quarta-feira, 10%. Na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda, já trouxe a 20ª saideira. Já viu o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que eu sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão. Ah! A terceira música nem acabou, já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria engano. Seria o quê? Seria engano. Garçom, troca o DVD. Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10%.

Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já tô de volta, Central do Sertanejo, na sua quarta-feira. Muita música, muita informação também. Como é que tá essa quarta-feira aí? Tá tudo bem? Tá tudo beleza? Ouvindo Central do Sertanejo fica melhor ainda, com certeza, gente. Vou falar pra vocês agora da dupla Zé Neto e Cristiano, que dominam as rádios com a música Seu Polícia. Isso aí você já tava sabendo, né? Já falei pra gente aí nessa semana, falei pra vocês anteontem, né? Na segunda-feira, que essa música está sendo, assim, tá dominando as rádios de todo o Brasil. E agora, vou falar pra vocês das execuções, né, gente? Os rapazes aí, em mais ou menos 6 meses de lançamento dessa música, mais de 1.475.000 vezes a música foi tocada em apenas 5 meses nas rádios do Brasil. Olha só, gente, é muita, muita música, hein? É muita música mesmo, é muito sucesso que esses meninos estão fazendo. Então, parabéns aí pra eles, né, pro Zé Neto e pro Cristiano. E aqui no Central do Sertanejo é sucesso total. Seu Polícia, abrindo a nossa segunda sequência. Ótima quarta-feira pra você. Seu Polícia, que eu separei recentemente, de paixão eu tô doente. Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som, mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. O som no carro, no talo, manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixa. Que eu separei recentemente, de paixão eu tô doente. Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som, mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar assim, vem! Me afogando no álcool. O som no carro, no talo, manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou me afogando no álcool. O som no carro, no talo, mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixa. Central do Sertanejo. Na primeira vez que a gente ficou, nosso combinado era só fazer e não falar de amor. Não se apegar me parecia certo, nenhum de nós queria o amor por perto. E voou, voou, voou, voou. Mas a segunda vez o coração voou, voou, voou, voou. Aquele nosso plano de evitar o amor acabou. E bateu saudade daquele dia, nós dois na cama, pura magia. Virou amor, virou amor. Bateu saudade, eu vim dizer, tô te querendo, me leva pra você. Me leva amor, me leva amor, oh, oh, oh. Me leva amor, oh, oh, oh.